quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade, compartilhar o teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo, quero parecer mais contigo, eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser. Mas contigo. Alguém aqui que deseja isso? Deseja se parecer com ele? Alguém aqui? Você está disposto a negar-se a si mesmo para isso, querido? Oh, é o que nós desejamos dessa noite, Senhor. Cante, querido, diga. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade, compartilhar o teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Diga isso pra ele, diga. Quero parecer mais contigo, eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser. Contigo, diga, eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu, pegar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Mas contigo.